apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? O que será que demorou a acontecer? Pois eu nunca tive medo e jamais amarelei no mundo que passei. Pode crer que só eu sei. Preste atenção, agora eu vou me abrir. De tudo que eu fiz, nem sequer me arrependi. A minha vida nunca teve privilégio. Quando conheci o mundo, descobri que era um tédio. A minha vida, certo, nunca existiu. Agora é meio-dia, aqui só quem estou com frio. Com 8 anos de idade, eu caí na malandragem. Muito inteligente, já esperto em pilantragem. Ainda me lembro quando eu ia pra escola. Chegava atrasado, muito louco de cola. A professora xaropava, não deixava eu ir embora. A rua me espera, violência toda hora. Finalmente o sinal toca, eu vou cair na inflamação. Canivete na cintura, os ganhos vai ser de montão. Precisa arrumar grana pra comprar um 38. Tô indo embora, de repente eu vejo um tênis rebook despertar o meu desejo. Encosta o moleque, não tem como escapar. Canivete vai comer se o tênis não me dá. Muitas tretas já rendeu, estou com a grana na mão. Vou na casa do maluco, vou comprar um 38. Com meu ferro na cintura, tudo pode acontecer. Aí eu te pergunto, mano, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Com 13 anos de idade, me perdi nessa cidade. Meu destino está traçado, não tem como escapar. Vida de malandro é mesmo assim, você não pode vacilar. Preste atenção nesse recado que eu vou dar. Com meu ferro na cintura, uma teta eu vou bolar. Um brau, dois, três, pra ficar tudo legal. Minha cabeça está em cima, completamente irracional. Tô bolando o mercado, nada pode dar errado. Tô planejando no mofó, realmente calculado. O guarda está na porta, eu já tô ligado. Não posso marcar ponto, pois senão eu tô ferrado. Põe a treta pra render, e logo eu presinto que alguém tem que morrer. Aí eu te pergunto, mano, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? A treta tá rendendo, onde fui que errei? Ele tentou reagir, mas não vacilei. Foi o primeiro que matei, saí voado com a grana na mão. Se tentar me parar, pode crer, cai no chão. Encontrei com os camarada mocosado na biela. Gastei todo o meu dinheiro com maconha e mela. Minha vida é assim, não tem como sair. Eu só peço a Deus que tenha pena de mim. Muitos mercados já vieram e alguns postos de gasolina. Não adianta fugir, esta é mesmo a minha sina. Eu tô em cima, eu tô aí pra praticar carnificina. Uma vez um vacilo, os gambé me pegou. Me enquadrou na moral, foi uma cena de horror. Pesadelo acabou e pra rua voltei. Já estava maior, já completei 16. E bolei outro assalto, é a bola da vez. Tá me dando medo, mas não posso temer. Aí eu te pergunto, mano, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Não sei, vou esperar pra ver. Será que eu vou morrer? Vou esperar pra ver. Será que eu vou morrer? Vou esperar pra ver. Será que eu vou morrer?